Guilherme falou aqui em frente à entrada da Itaipu Binacional, onde pescadores da região fazem um protesto aqui em frente da usina hidrelétrica. Ao meu lado está o Flávio Cabroski, ele que é presidente da cooperativa G12 de pescadores aqui da região, para falar um pouco mais dessa reivindicação que vocês estão fazendo hoje. Flávio, bom dia. Bom dia. Nós estamos reivindicando uma indenização para os pescadores. Nossos pescadores já envelheceram, esperando dias melhores que, na pesca. Desde que foi construída a Itaipu Binacional, os peixes só têm diminuído, as espécies nobres, e os pescadores hoje sobrevivem com o pescado de preço inferior, peixe de terceira, que é o corimba, é o armado, perna de moça, piranha, dourado cachorro, esses peixes que sobrou para nós pescarmos e sobreviver da pesca. Então, nós estamos hoje pedindo indenização para que esses pescadores tenham a sua vida finalizada com um pouco de regalia no final da vida deles. Essa reivindicação é uma reivindicação antiga, né? De vários anos, desde que houve a construção do Itaipu, né? Desde 2001 que a gente abriu os olhos, que entramos com ação na justiça para que a Itaipu indenizasse a gente. Só que sabe como é que é? A justiça é demorada, é lenta, já tem 12 para 13 anos e até agora a gente não teve uma resposta. Por isso que nós viemos para a rua, viemos aqui no portão da Binacional, para mostrar que nós estamos vivos ainda, estamos aguentando, mas precisamos que a Itaipu nos receba e faça um acordo com os pescadores. Já chegou a ter alguma reunião com representantes da Itaipu para tentar solucionar essa questão? No momento, os diretores dos programas da Itaipu estão aqui com a gente, estão passando por aqui pela gente, estão dando entrevista, estão falando a versão deles, mas falar não adianta, eles têm que chamar a direção da colônia de pescadores, justamente com o jurídico, né, para nosso jurídico, para que façam a indenização de acordo com o que os pescadores merecem. Esse manifesto hoje aqui em frente da Itaipu, como é que está sendo? Vocês estão proibindo a entrada de turistas ou está sendo normal ou a entrada e saída de turistas? Não, tá tudo tranquilo, a gente só segurou uma via da entrada da Itaipu, a pedido da Polícia Rodoviária Federal, para manter a ordem, para a entrada dos funcionários e saída. Os turistas podem vir visitar, não tem problema nenhum. É até interessante que venha bastante turista para eles ver as condições dos pescadores, do sofrimento dos pescadores. O que o turista assiste lá dentro do telão não é a realidade que acontece com a gente. Então, é até interessante que venha bastante turista para ver a nossa reclamação. A cooperativa que você preside tem aproximadamente quantos pescadores aqui da região? Vai até Guaíra? A nossa colônia, Z12, ela formaliza os pescadores até São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. A montante e a jusante da barragem de Itaipu. Então nós temos pescadores que estão sofrendo também aí no Rio Paraná e no Rio Iguaçu com a falta de peixes, com muito limbo na água. A água, depois que ela é filtrada pelas barragens, as águas começam a soltar limbo e esse limbo tranca as redes do pescador, pesa a rede e não consegue capturar os peixes. Então nós estamos fazendo a reivindicação para todos os pescadores e que todos os pescadores venham aqui para o movimento, que a gente vai estar cadastrando os pescadores para que eles sejam indenizados para frente dele. Flávio, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN e um bom dia para o senhor. Obrigado, muito obrigado a vocês. É importante, Guilherme, falei com o Flávio Cabroski, ele que é presidente da cooperativa Z12 de pescadores aqui da região, falando sobre esse manifesto em frente à usina de Itaipu. Voltaremos a qualquer momento com novas informações para ouvir também o lado da Itaipu, a versão da Itaipu sobre essa questão. Volto com você nos estúdios da CBN Foz. CBN. Guilherme, voltamos a falar aqui da entrada da usina de Itaipu Binacional, onde nesta manhã de terça-feira, pescadores aqui da região oeste fazem um manifesto em frente à usina. E ao meu lado, agora falarei com o superintendente de meio ambiente da Itaipu, Jair Coutts, falando aqui a respeito desse manifesto. Os pescadores reivindicam aí que com a construção da Itaipu, uma espécie de peixe acabou desaparecendo dos pescados deles. Como é que está essa situação? O que a Itaipu pode fazer? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, em primeiro lugar, pelos registros históricos que a gente tem, na época do Rio Paraná, tinha em torno de 100 pescadores somente atuando em todo o Rio Paraná nesse trecho. O que aconteceu é que, com a formação do reservatório, teve um aumento significativo do estoque pesqueiro e isso fez com que mais pessoas se voltassem para essa atividade, chegando aí 800 pescadores atuando no reservatório de Itaipu, alguns a jusante, os demais todos a montante, né? Na mudança de um regime hídrico, né, claro que uma espécie se estabelece mais, sobrevive melhor, né, se reproduz mais e outra menos. Então isso é absolutamente normal. A nossa estatística tem mostrado que todas as espécies estão presentes no reservatório e principalmente agora com a abertura, né, desde 2001, 2002, 2003, que nós estamos monitorando, do canal da Piracema. Então a gente percebeu um grande aumento do estoque de peixe, depois nós tivemos uma estabilização e agora nós estamos tendo um aumento de novo do estoque de pesqueiro. Então isso é relatado pelos próprios pescadores ao longo do reservatório. Tanto que aqui, na verdade, estão presentes apenas alguns pescadores de Guaíra, muito mais movidos por uma ação indenizatória que eles estão reivindicando desde 2001, que é um caminho judicial. E aí a gente não pode, digamos assim, tomar um outro caminho, que não é o caminho da justiça, porque esse foi o caminho escolhido, né, na época pela colônia. Estão também aqui alguns representantes de Foz do Iguaçu, né? Vários pescadores e aquicultores não estão presentes aqui, não estão aderindo a esse movimento, como também não estão aderindo todas as demais 6 outras colônias e associações. Então, é um movimento justo, Itaipu escuta e escutará, como sempre, os pescadores, trabalha, como sempre, pela melhoria da qualidade de vida deles, mas tem muitas coisas que estão fora, obviamente, do alcance da própria Itaipu Nacional. Quanto seria essa indenização que os pescadores estão pedindo aí para Itaipu, mais aproximadamente? Olha, isso está na esfera judicial, ou seja, não existe um valor, existe um pedido, né, por parte dos que impetraram a ação judicial. Agora, quanto ao valor, a gente nem sabe se essa ação vai ter ganho de causa, por exemplo, para os pescadores ou não. Ou seja, quando se está na via judicial, cada parte se manifesta nesse fórum, que é o fórum judicial, e aí caberá um juiz decidir numa primeira instância, depois numa segunda ou terceira. Então, realmente não depende da Itaipu. No que está dependendo da Itaipu, que a gente tem procurado fazer, é melhorar as condições de trabalho, dar alternativas, como é o caso da aquicultura. Agora mesmo nós conseguimos um recurso do BNDES para ir implementando os chamados arranjos produtivos locais. Agora mesmo o governo lançou esse ano um plano safra, né, de pesca e agricultura, um plano safra grande, com muitos recursos voltados para os pescadores. Então a gente está, nesse momento, ajudando os municípios e as próprias colônias a inscreverem os seus projetos junto ao SINCOV, né, para terem acesso a esses recursos. Por outro lado, agora na sexta-feira mesmo, nós assinamos um contrato com 5 colônias para que eles comecem também a prestar serviço. Estamos abrindo uma etapa nova, ou seja, estamos abrindo um momento onde as colônias, além de pescar, os pescadores, além de pescar, além de a gente implementar a aquicultura, possam também começar a prestar serviços. Que tipo de serviços? O serviço, por exemplo, de rendimento pesqueiro, o serviço de estatística. Quando houver um depressionamento do reservatório, que eles possam atuar abrindo lagoas, possam atuar no monitoramento, até na própria limpeza, né? Porque você, quando tem um depressionamento, a sujeira acaba aparecendo. Então é uma nova relação. Então a gente está aberto, obviamente, para ouvir, mas, de um modo geral, a gente julga que as ações que a gente está desenvolvendo são ações estruturantes, não são ações que a gente consegue implementar de hoje para amanhã, né? São ações que dependem de investimentos, dependem de outras instituições, como é o caso da água, depende da Sanepar, da energia, depende da Copel, autorizações de vigilância sanitária e de órgãos ambientais dependem dessas esferas, outras coisas dependem do Ministério da Pesca, outras dependem da Agência Nacional de Água, que é o caso da outorga, do licenciamento dos parques agrícolas, ou seja, a Itaipu tem procurado se juntar às reivindicações dos pescadores, dentro da sua esfera, procurado atendê-los para melhorar exatamente a qualidade de vida deles, como a gente tem feito com os catadores, com os indígenas, com os jovens, com os pequenos agricultores. Ou seja, a Itaipu tem hoje essa preocupação socioambiental presente em todas as suas ações. Jair Couto, muito obrigado por sua entrevista aqui na TBN e um bom dia para o senhor. Um bom dia e obrigado pela oportunidade. Um grande bom dia a todos os ouvintes. Ok, falei aqui com o Jair Couto, superintendente de meio ambiente da Itaipu Binacional, falando sobre a questão aí desse manifesto dos pescadores em frente à barragem da usina hidrelétrica de Itaipu. Volto com você nos estúdios da CBN Foz, Guilherme.